mensageiro chegaram pra detonar. Sua festa agora só é curtição. Com os passageiros arrebenta coração. E no Ruby Boy é muita piração. E no Ruby Light eles botam pra mexer. Qual é a galera que agita? São os passageiros. Teme, teme no boy, teme, teme no light. Teme, teme no boy, teme, teme no light. Teme, teme no boy, teme, teme no light. O maior sucesso em Tecnomelody, Marlon Branco. De Clebinho Benevides. Esse todos respeitam de verdade. Já vai começar. Os passageiros chegaram pra detonar. Sua festa agora só é curtição. Com os passageiros arrebenta coração. E no Ruby Boy é muita piração. E no Ruby Light eles botam pra mexer. Qual é a galera que agita? São os passageiros. Teme, teme no boy, teme, teme no light. Teme, teme no boy, teme, teme no light. Teme, teme.